Agora eu queria chamar o irmãozinho aqui da quebrada de vocês. Não sei se vocês conhecem o EDC ali, ó. O moleque é problema, tá ligado? Ele fez o som com nós aí. Ele vai marcar a presença. O EDC aí, na música aí, dá ideia no som. Ó, pai, pode crer. Vocês se ligam na ideia, vocês mandam o som. Aleluia. Som, como é que é, EDC? Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Perdido pelo mundo. Se não tiver com Deus, nego, muita coragem. Eu faço a minha parte. Olha aquela criança ferida por toda essa maldade. Será que sou mais um? Não sei se é ilusão. Lembrei, pensei, raciocinei, tirei a conclusão. Novamente eu me pergunto: quem é que tem poder que gira, gira o mundo? Infelizmente, susto. É só colocar Deus na parada e se resolve tudo. Mas se você acha, fica na cachaça. Isso é o plano, a chuva pra levar a sua alma. Sabe o que falta para o seu filho? Abriu o armário de comida, não tem mais nem um quilo. Mano, não siga em frente com esse futuro na mente. Deus te deu capacidade de ser inteligente, mas agora sai da frente, estamos impacientes. A tua logia agora na vez de quebrar é uma corrente. Então se joga maluco, sai fora com essa treta errada. Amigo que é amigo, não me bota nessa furada. Se quer colar com a gente, a banca que é dos crentes. Sem medo, sem vergonha de pisar numa serpente. Eu sou meus iludidos. Somos parte do Deus invisível. Eu te faço um convite, creia a mim e creia nisso. Mas agora eu vou te digo, verdadeiro amigo, bem conhecido é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Não suporto mais chorar. Meu Deus, meu Pai. Eu te peço, por favor, venha. Meu Deus, meu não Pai. Não suporto tanta dor, não suporto mais chorar. Através do som estou apenas de passagem. Jesus me deu o dom pra te dar essa mensagem. A esperança é a última que morre. Eu sou na minha quebra, mas um soldado forte. Pé da 90, só enfrenta quem aguenta. Mergulho, manda libera. A chapa agora que esquenta. Se liga na frequência. Sequência. Eu quero desistência. Esse é a existência. Paciência tem que ter inteligência. Se não tiver a substância, não vai ter a resistência. Tenha paciência para ter experiência. Se não tiver sabedoria, aguente a consequência. Meu pai te deu inteligência para salvar as vidas, não para fazer bombas. E se um suicida, usando sua capacidade, você se condenou. Ao invés de curar enfermos, armas fabricou. Você causou a luta, afirmou sua conduta. Agora entre os povos sempre está uma disputa. Na periferia de noite e agonia. Não é isso que eu desejo pro meu povo e pra família. Correndo contra o tempo, correndo contra o vento. Uma burguesia eu só lamento e vou sobrevivendo. Não sou juiz, pelo contrário eu sou o réu. Mas não entra com certeza o corrupto no céu. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Eu te faço por favor, venha me ajudar. Meu Deus, meu Pai. Não suporto mais chorar. Como é que é, EDC? Chega mais então, irmão, pra somar. Pode crer, o cristão. Dobrei nos meus pensamentos e viajei nos fins dos tempos. De várias palavras somadas, bolada, tratada por conhecimento. De sempre ver o moleque nascer e crescer, morrer com vício. Pergunto, irmão, se acha doidão, mas sempre assim. A lágrima da sua mãe não te comove em nada. Todo dia chorando, trampando pra te dar o melhor. Você na cachaça. Eu sei que você queria uma vida melhor, um tênis da hora. Mas não pensa, não acredita que o futuro tá na escola. Pensa de ser de rocha, ter um fé, fumar um brau. passa o dia todo na rua, já tá com fome, não tem um real. É mal. Volta para casa e se encontra na amargura. Com tudo que viu, estopim estourou, põe o ferro na cintura. Sai pra fazer o mal, quer ser chamado de ladrão. Tá de cara com os homens, mas um preto na prisão. Eu sei o que acontece aqui na periferia. É a cegueira maldita que tira a vida causada por idolatria. O homem procura Jesus, inventa tudo, mas não sabe que Jesus é a luz. Ilumina o mundo, te peço ó meu pai, piedade pros irmãos. E cada passo que derem possa ser pra salvação, que possam alcançar felicidade infinita, que a lágrima possa cessar a falsidade e a mentira, que ao invés de lutidão possam andar com amor. Suas vidas para sempre possa ser pro seu louvor. Tudo, tudo tem que ser na fé. Tudo, tudo tem que ser na fé. Tudo, tudo tem que ser na fé. Tudo, tudo tem que ser na fé. Não chores mais. Deus pra ti, irmão, ainda tem paz. Não chores mais. Deus pra ti, irmão, ainda tem paz. Não chores mais. Deus pra ti, irmão, ainda tem paz. Não chores mais.